a quem um dia totalmente se entregou. Alguém com quem sonhou viver tão lindas emoções e por quem acalentou tantas ilusões. Alguém que os sentimentos seus jamais valorizou, retribuiu o seu amor com desamor. Alguém a quem você com tanta força um dia quis, lhe tornou essa pessoa tão infeliz. Está fechado. Está fechado. Talvez por medo de sofrer outra desilusão, você se trancou nessa solidão. Só fez por Jesus. Está o coração partido. Está fechado. Está fechado. Talvez com medo de sofrer outra desilusão, você se trancou nessa solidão. Só fez por Jesus. Está o coração partido. Nos ensina a perdoar. Só mesmo Jesus está no coração partido.